Catadores de Relíquias News, o seu podcast de notícias expresso. 5 notícias em 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e eu estou aqui com Wesley Cors Nogueira. E nós estamos aqui hoje especialmente para dar 5 notícias que abalaram a semana no nosso Catadores de Relíquias News. 1. Pra você que é humildão, pra você que gosta de viajar pra perto, tipo Estados Unidos, França, Inglaterra, lugares bem bonitos assim, você tem uma nova opção de compras agora. A Folha de São Paulo trouxe a notícia pra gente que o novo Free Shop de Guarulhos terá iPhone mais barato que nos Estados Unidos. Olha só que vantagem, somente aqueles iPhone 5S, esses top de linha, agora sem imposto, sem essa taxação. Sim, sem taxação tanto brasileira quanto internacional. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm uma pequena taxa. Por isso que fala que nessa reportagem é mais barato. Porque não vai ter nem ter essas taxas do exterior, que mesmo sendo pequenas, aumenta o valor do produto. Vai ter PS Vita, vai ter vários produtos para você poder comprar na área tecnologia e roupa e outras coisas também que nessa área de free shop vai ter venda. Se fosse você agora, depois da notícia dada, não vamos nos alongar mais, porque isso vai ser ampliado ainda, vai ter mais novidades dentro desse free shop. O que seria um free shop? Vamos colocar aqui, só explicar rapidinho. Seria um ponto neutro de comércio dentro do aeroporto, só que só existe na parte para voos internacionais, entendeu? Depois que foi feito o check-in e tal, foi feita a análise do seu passaporte, você entrou naquela área especial que você está esperando seu voo, ali que vai ter a zona, que vai ser um local, entre aspas, livre, porque é onde tem várias partes de aviões e tal. Até, por exemplo, avião é um local, por exemplo, como se fosse uma embaixada. Ele é algo diferente, é a parte do país onde ele está. Só para fechar agora rapidinho, o que você pegaria numa free shop? O que você espera de uma free shop para pegar? Ah, nesse caso aqui, um celular novo. Mas tem que se atentar que para você comprar lá, vai ter as mesmas regras de você comprar alguma coisa internacionalmente, vai ter o limite de $500 para você gastar lá. Ah, quer dizer que eu não posso pegar meu Play 4 lá? Pode pegar, mas vai ter taxação daí por cima. Você tem aquele mínimo lá, aquele máximo, quer dizer, de $500. Daí, entre aspas, daí vai estar tudo dentro da lei. Você não vai ser taxado por causa disso. Mas se passar disso, você vai tomar aquela taxação filho da mãe, que vai triplicar o preço do Play 4 e você vai levar pelo quase mesmo preço que você estaria pagando aqui no Brasil, no local normal. Então eu vou ficar aqui no Brasil mesmo, vou viajar pra cidade do lado aqui, que tá mais tranquilo. Meu Play 4 fica pra outra reencarnação. 2. Então agora nós vamos passar para a próxima notícia já, que é o que, Wesley? O Wesley tá animado, ele tá animadaço para dar essa notícia, ele tá que tá pulando, eu não vou falar onde, ele está pulando aqui. Eu tô na pilha para falar essa notícia, que foi uma coisa que eu ouvi e eu fiquei doido quando eu vi essa notícia. Para quem curte Pokémon, tem a terceira geração que é Hoenn, que é onde tem os Pokémons Blaziken e outros Pokémons que a turma não conhece tanto. É principalmente o Blaziken, que ele é até banido em competitivo. Mas esse mundo, o terceira geração, vai ter um remake. Vai vir agora o Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Vai ser um remake desses dois jogos. Coisa que a turma já esperava há vários anos. Tinha até uma piada na internet que falava... Qualquer coisa que dava alguma coisa relacionada a Hoenn, já falava Hoenn confirmado. É como se fosse a piada do Half-Life 3. Qualquer coisa que tinha 3 já falava Half-Life 3 confirmado. Até que ficou piada, até que essa semana, no dia 8, se eu não me engano, de maio, teve um lançamento do vídeo da Nintendo falando que vai ter um remake desse mundo, vai ter uma remasterização desse jogo aí pro 3DS. Que vai ser no mesmo esquema do XY, mundo 3D, tudo bonitinho, tudo, movimentação, tudo certinho, como fosse um port do antigo pro 3DS, com gráfico também atualizado, sistema atualizado de batalha, tudo, né? Tudo. E com isso a turma vai, entre as falou que já descobriu onde vai ter Mega Latios, que tinha algumas especulações que no código do XY tinha, por exemplo, Mega Latios, que era uma mega evolução de um Pokémon. Depois com isso eles ficavam pensando, de onde vai vir isso? Será que vai ser um evento, eles vão entregar esse Pokémon? Daí a turma já tá falando que vai vir desse jogo. E até parece que os próprios Pokémons principais dos jogos vai ter esses lendários dos jogos, do Ruby e Safira, vai ter uma mega evolução. Pela até a imagem de capa deles, a ilustração de capa dos jogos. Ah, sim, corretíssimo. 3. Nós vamos passar já para a próxima notícia, que é o anúncio da Panini sobre os mangás para 2014 e da JBC também. JBC e Panini estão ali tentando furar o ombro da gente com os mangás, não, quer dizer, tentando lançar mangás muito legais para as pessoas. A Panini, a lista de que foi até agora, no momento que estamos gravando isso, temos Berserk, Kuroko no Basket, Pokémon Adventures e Assassination Classroom. Assassination Classroom, diga de passagem, um ótimo mangá. Eu estou vendo, eu recomendo. Os quatro mangás, eles foram anunciados. É o segundo semestre que vai começar a sair? É isso? Sim. Ah, tá. A JBC, ela vem trazendo Magi, Labyrinth of Magic. Um ótimo mangá que a turma, na grande maioria, veio conhecer pelo anime, que fez um grande sucesso agora em pouco tempo, que teve duas temporadas esse anime. E, pelo jeito, vai ser, entre aspas, uma febre aqui no Brasil, vai vender até que bastante. Eu vi pouquíssimo sobre Magi, mas eu gostei do... Eu ia falar do gráfico, tô falando como um jogo, nossa. Tipo, eu adorei o gráfico desse mangá. Além disso, tem The Conductor e Defense Devil. Devil. Que ele já tá com 10 volumes, nossa. É, já tá bem grandinho. Assassinate Classroom, ele também tá bem grande até pelo que é a história dele. Eu não vou dar spoiler da história, mas é um bicho que ele começa a dar aula pra uma sala pra poder impedir que ele destrua o mundo. É bem diferente, pra falar a verdade. Ok, temos mais algum mangá que vai ser citado aqui? A J-Box passou essa notícia. Nós estamos aqui no aguardo para ver como vai ser o lançamento desses mangás. 4. É, agora temos o quê? Power Rangers. Fale um pouquinho, Wesley, sobre o que? Qual a próxima notícia, por favor? Teremos um novo filme sobre Power Rangers. E esse filme vai falar sobre a primeira temporada da história de Power Rangers. O começo, o início. Quando o Ranger não era... O Tommy não era branco. Ele tinha outra cor naquele momento. Verde. O Power Ranger verde. Depois ele verde, depois ele virou branco. Depois se transformou em Power Ranger preto. Depois voltou pro verde, não foi? Acho que ele assumiu umas três ou quatro uniformes diferentes, cara. Eu acho que ele assumiu vermelho também, não assumiu? Ah, em alguma hora ele deve ter feito isso, cara. Porque ele agora é lutador de MMA. É lutador de MMA. Já bateu bastante. Igual o Walter Rock, né? Sim, é outro cara que ele passou de uma mídia pra luta e da luta pra mídia de novo. E sempre foi alternando. E hoje em dia tem muito lutador que também faz essa transposição pra outras mídias. Tipo, cinema. Não tokusatsu, mas tipo cinema, seriados. Sim. Por assim dizer. E com isso vamos ter um filme focado sobre a primeira temporada daí, uma coisa que a gente não tinha até hoje em dia. E pelo que as pessoas falam, vai ser um remake do universo. Vai ser completamente diferente, porque não dá pra reaproveitar os atores daquela época. Dá, mas como protagonistas, pelo jeito, não vai ser igual. E com isso vai ser novos autores e tal, então vai ser tipo um reboot da série com a mesma história, só com um novo visual. Isso vai ser bem maneiro. Então, a Saban e a Lionsgate anunciaram que vão fazer um novo longa da franquia. Só que ela ainda tá em produção. Então, ainda estão escolhendo atores, estão escolhendo locais, estão escolhendo tudo ainda. Não tem uma definição, ó, do que seria a história ainda. Não tem uma sinopse perfeitinha. Pra quem assistiu, provavelmente vai ser muito daquilo. Que a Saban tá lá em cima dos caras pra poder fazer tudo certinho. Eu espero que sim. Esperamos. E que Zordon nos ajude. Zordon vai proteger todos nós. Vão, Power Rangers. Vão salvar o mundo. Então que volte o cabeção de novo. Go, go, Power Rangers. 5. E nossa última notícia. A notícia incrível. Antes você falou Brasil, Zil. O eBay agora tem uma página brasileira. Uma página totalmente traduzida, linda, maravilhosa, para nosso lindo povo tupiniquim. Essa foi a notícia do site TecTudo, tectudo.com.br, que trouxe essa notícia para nós conosco. Foi no dia 6 de maio, com isso teve o lançamento do site da eBay, todo em português BR. E com isso, qualquer compra agora que se for fazer no território brasileiro, você pode comprar em reais já direto. Você não precisa pegar por cartão internacional e comprar um por dólar ou outra moeda. Você vai lá e compra por reais. E se tiver, por exemplo, alguma taxação ou tiver algum frete, alguma coisa assim de uma encomenda internacional, você já pode calcular isso junto com o que você já vai pagar pelo produto. Ele vai fazer agora todo o trabalho para você poder pagar na sua moeda sem ter complicações. Muito bem, meus parabéns, eBay. Eu estou perdido porque eu vou gastar muito lá. Mentira. Ó, eu sendo humildão, por favor. E essas foram as 5 notícias que abalaram nossa semana. Estamos aqui mais uma vez, eu, Fabrício Barros e Wesley Costa Nogueira, para agradecer vocês a todo o apoio que nos têm dado. Visitem o Tech Tudo, visitem o J-Box, visitem a Folha de São Paulo, se quiserem, por favor. Foi desses 3 sites que nós retiramos essas notícias. Muito obrigado pelo apoio. Wesley, um agradecimento, alguma coisa? Agradeço a todo mundo aí que está nos ouvindo. Eu peço um feedback para saber o que melhorar nesse momento. E nós queremos sempre trazer um conteúdo melhor para vocês, nosso público querido. Sim, exatamente. Muito obrigado, valeu e bye! Bye! Ebay, ebay. Você tá gravando, né, filho da mãe? Agora eu tô gravando. Filho da puta. Você pegou a piadinha? Ebay, ebay? Sim. Ai, só porque eu pensei que tinha acabado a gravação. Não, mas é... é muito pior. Cara, você já fez piada pior. Já. Até uma piada que é horrível. Um egípcio... ele contou pra mim que o love, o amorzinho, se você entender, você tá entendendo o que eu quero dizer, da atual namorada dele, tá, está ótimo. Aí eu fui e perguntei por quê. Aí ele me respondeu, porque a esfinge. Valeu, obrigado, tchau.